Senhores. Pela primeira vez na história. Ai, vagabundo, tô subindo no palco pra engrossar esse caldo. Saí do submundo pra tomar de assalto. Tô na fila, mas tô na fita com olhar fixo. T-R-R, o R é o prefixo. O anúncio que não é o dilúvio. É eu que tô vindo cuspindo tudo dentro do estúdio. 4, 3, 2, 1, exposição. Cachorro louco babando com o microfone na mão. Loucão, suicida. O cúmulo, 90 quilos de músculo pra te fazer de carne moída. E te deixar demente, que aqui não arrega. Só descarrega o pente, que é a mente de um delinquente que faz estrago. Pum, pum, pum, tipo tiro de 44. Aqui é H. Aço, tantas. O louco dos loucos tá na banca. Mas se não conjumina pro C nem fica. Que de norte a sul, quem morde é pitbull da rima. Que vai pra cima, irmão. Eu vim pra trincar, drão. Não vim pra brincar, não, tchão. Vim pra dividir o pão em partes iguais. E tô aqui pra pedir muita paz. No gueto, nos becos, nas favelas. Chega de ver mãe sofrer, o nosso sangue escorrer nas vielas. Senhores, pra quem duvida, ainda tem muito, muito mais. Aqui e agora. Cuspindo fogo, sagate agora entrar no jogo. Com esperança de mudança em cena, sangue novo. Vim pra tomar meu lugar, representar minha firma. De preto, bancar de maloqueira. Família, se liga, sintoniza, fica ligeiro. A mixa do meu verso é tipo agulha no palheiro. Parceiro, vai vendo, tô no mó veneno. Vim pra reforçar o time que tá perdendo. Somando meu talento, a febre, o apetite. Sobrando pra qualquer comédia que desacredite. O louco de SP que representa, solto no mundão tipo cão que arrebenta. A corrente da mente vira lata inteligente. Ligado no passado e olhando sempre pra frente. É quente o coeficiente da equação que se mal feita safe o bem, traz destruição. Atividade cerebral acima do normal. Excitação neurológica em potência total. A casa vai cair, eu sei quem tá lá dentro. Fechou o tempo, vim na razão e tô 100%. Só lamento pra quem bater de frente com a gente. Se sente, vai ser colocado no lugar, pode apostar. Se acha que é fácil chegar junto, sagate, mais um mensageiro do submundo. Senhores, este foi um retrato de bandas. Barata é louco mesmo.